3621 autorizado, reporta ataque. Autorizado, reporta ataque 6321. É para o nível 360. Nível 360, confia Daniel Gomes. O 2017 vai corada presente. Proa de coral, 2017. 118 a bordo, 400 a terra inteira. Sobre 4065, livre táxi via Índia. Ponto espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 1010. Livre táxi via Índia, ponto espera, 1895, com a torre 1010, ajuste 1040. GM3-14, informa um helicóptero mantendo 500 pés ao setor sul de Duna, mantendo o voo na região, não irá interferir na sua aproximação, é o Alfa Sierra 50. Cliente, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 ou no 0, se autorizado e ele efetuou da pista no 0, reporte estabilizado. Azul 4462, desça para o nível 050, ajuste no 010, complete redução para 2009. Pode ficar Golf Kilo, ingresso e corredor interlado, reporte rotatório. Rota lá, rotatória, gostei. Voo 2017, chame centro Recife, 1251, até na 13325. 251-33, qual a secundária, por gentileza? 13325. 513325. Poxa, 6321, a bordo total de 115, autonomia de 4 horas, operando no Goiânia. Poxa, 6321, não está autorizado o táxi. Correção, da passagem aeronave da companhia que vai ingressar a Juliette para o portão 01, após prossegue com o táxi até o ponto de espera do 10 via Pátio Índia, no ponto de espera torre, no 895, ajuste no 010. Da passagem ao colega, após prossegue o táxi via Índia, 18-9-5-14, obrigado. Chanel 326, Juliette 01. Juliette, portal 01, Chanel 326. 5. Andy, Oscar Bofia. Controle, voo 2017, retornando, nível 1-8-0. Gente, voo 2017, mantenha a proa de coral na escuta do controle. Proa de coral, voo 2017. Bora lá, Metal. Eu acho que eu vou ficar no ingresso final do ano 7, a porta final de 3 milhas. Quer que ingresso no final de ano 7, a porta lá 3 milhas? 0-0-4-7. Eu chamei 6314, complete final, chame torre 1895. Boa tarde. Papatão Rocha, Golf Kilo da presente, faça 360 pela sua esquerda, reponta a interceptão no final da pista 17. Golf Kilo. Trolli, muito boa tarde, Azul. 4065, cruzando mil pés, subida da El Leda. Azul 4065, contato radar na decolagem. Após 2 mil pés, vou em curva direita na proa de Leda, subindo para o nível 340. 340 após 2 mil Leda. Após 2 mil pés. Após 2 mil pés. Azul 9135, no ideal da descida. Azul 9135, desça para 4 mil pés, ajuste 10110. 4 mil ajustado 10110, 9135. Chama 0110, azul 9135, 4 mil pés. 4 mil pés, ajustado 10110, 9135. 1659, chame centro Recife 1251, alternando 3325. 251-3325, vou ouvir o final. 2017, meses de milhas para Coral, serviço radar encerrado, chame Leso no 201. 201, voo 201. Está no 360, o ótimo golfinho. Reporta final de 3 milhas, pistão no 7, eu acho que eu vou ficar. Solo, observador, né, 326? Confirme que chamou solo? Você não é, né, 326, nós estamos esperando aqui só para outro filho para poder abrir a porta e desembarcar o passageiro. Poderia dar uma chamada nesse momento? Afirmo, tá no 01, né? Afirmo, 01. 435, possibilidade de voar pelo? Autorizado pelo 9135. Ok, direto pelo 9135, grato. 60, via UPS 17, Malba, pode ser com a moto do plano. Decola do 10, após decolagem, curva à direita na saída Arbor, transição Elefa. Transponder 5021, controle 119, decimal 35. Autorizado no 3567, Brasília, no nível 360, eu peso no 17, Malba, decola da 10, cruza direita, Arbor é a saída, transição elétrica, 5021, eu transponder 1935, ao controle. André 567, quanto é o gemato correto, chama quando pronto no 04. Olá. Olá, Xané 6314, solo de 21, solo 121, décima 1. 121, Xané 6321, livre decolagem, pista 10, vento 150 graus, 9 nós. Iniciando 6321. 314, táxi via Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette 06, 4462, cheque trem, livre pouso, pistão 10, vento 170 graus, 8 nós. Gente, baixa travado, livre pouso 4462. Vou Oxana 321, no decolar 223, controle 1935. 1935 agora, obrigado. Oxana 321. Oxana tá um Oxana Golf Kilo, só 223, 45. Frequência livre, vai estacionar. Controle 119 decimal 35. Alô, 863 de novo. Acionamento táxi, torre 119-95, ajuste no 0-0. Ajuda de Serra Livre, acionar, chama táxi. Quatro zero meia cinco, chame Centro Recife, 1251, na antena 13325. 1935, livre de restrições, desça para 2.000 pés, ajuste 1010. Após pelo está autorizado Duna, está autorizado ILS, exclui da pista 10, reporte estabilizado. Sim, até 2.000, sem restrição de velocidade, pelo Duna, reportará estabilizado na X-Way, o 9135. 4462, táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03 do 4462. Valeu, ok, obrigado. Controle, Guardião 01, está na intenção de retornar para Salvador, está passando 8 milhas pelo setor 9. Gente, Guardião 01, reporte visual com a longa final da 17. Pode dar visual com a 17 lá. Já 321, vou ir, né, para presente. Ele é para minha 321. Papa Romeu Bravo Sierra Sierra, prossiga. Sierra Sierra, confirme altitude e tipo de equipamento. Gente, sobrevoando está em elevador Lacerda, reporte iniciando sobrevoando local. Decola da 1-0, após decolagem, curva à esquerda na saída, pouca transição zipar. Transponder 5066, controle 119-35. Azul 9135 no localizador. Azul 9135, complete que nós chamamos torre 1-895. Completa, chama Torre 18 decimal 959135. Correto, chama quando pronto. Tráfego Salvador, Xenair 637, informação de Papá, nível 180 para a IGL, pronto para a foto. Xenair 6327, tenho 240 pré-autorizado, copia? Copia. Chile 6327, autorizado Ilhéus, nível 240, via Golf 677, decola da 1-0, após decolagem curva à direita na saída da El Coral. Transponder 5053, controle 199, sinal 35. Autorizado nível 240 para Ilhéus, via Golf 677, decolando da 1-0 com a primeira curva à direita, saída da El Península Coral. Transponder 5053 e frequência do controle 1-1-9-3-5, Xenar 6327. Xenar 6327, cotejamento correto, chama quando pronto. Chamará. Papatango, Romeu até o Yankee, aguarda para cópia. Romeu até o Yankee, confirma, Pátio? Gente, aguarda para cópia. Faz igual a coronave na final do 1-0. Gente, não interfere com o eixo da final do 1-0, Guardião 01? Sem interferir, se autorizar direto para o Pátio do Graia, Guardião 01. A porta curta final do Pátio, Pátio do Graia, Guardião 01. A porta era a curta final do Pátio do Graia, Guardião 01. Azul 9135, Alfa Sierra 50, vai realizar pouso no Pátio 4, não vai interferir com a sua aproximação. Ciente, 9935. Cena do Quisil. Ok, pode ser muito bom, 3.97. Sérgio Leto, se arma até a posição aguardando. Cena do 3217. É, só uma curiosidade, Sérgio. É, eu vi um CA31 se referindo a Caça Prego. Isso aí é uma cidade? Corredor visual. Ah, é um corredor visual chamado Caça Prego, é isso? Não, é uma... início da praia ali, logo no final da Ilha de Itaparica, e prosseguindo para Valença, no início da praia é chamado de Caça Prego. Ah, que legal, que a gente sempre ouve falar isso, mas eu sabia que literalmente existia isso. Tem mais que eu vi o nome logo no início ali do corredor Caça Prego por causa dessa praia. Ah, tá ok, obrigado, bom voo pra vocês. À direita, no corredor Axé, a 1 no mil pés. Transponder 0146, controle 199, sinal 35. O meu hotel Yankee, cotejamento correto para o acionamento Pax Torre 1895, ajuste no 010. Avião no 35, sala 30, direita, 1211. Livra, direita, chamada sala 121, 9135. Fox, acione transponder 0124. Solo Salvador, fazer 9135. Azul 9135, táxi via Alfa, Kilo, posição é 4 Romeu no Pátio 3. Via Alfa, Kilo, essa posição 4 Romeu, ou 9135. Caslete Serra, fora do solo. São 3155, prepara a Daélia da Morte, vai e aguarda a cópia. Daélia da Morte, por favor, Daélia. Gente, vai para o farol da barra primeiro, confirme? Mantém 510, ajuste Salvador no 010, reporte ao término de sobrevoo no farol da barra. Solo controle para corte, Guardião 01. Solo X32, Guardião 01, frequência livre, boa tarde. Realizado, boa tarde. Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, 1 no mil pés, autorizado direto Manati, reporte 2-0 unidas da passagem de Salvador. Serra. Retomando na sua de bom, descendo ao 60, Exatamente, TAM 3217, desce para nível 050. Tá pronto, cópia? Pronto. A 3155 autorizado, Guarulhos, nível 320, via UP, Azul 10, Piraí, após segue conforme a rota. Decola da pista 10, após decolagem curva direita, na saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5061, no controle 119, decimal 35. Tá 3155, o cotejamento correto, chama quando pronto no gate 05. Patrulha 06, confirme sua matrícula. Tem 510. Acione transponder 0125, reporte 20 milhas afastado do Salvador. Patrulha 07, confirme seu tipo de equipamento, mantenha ali a linha do litoral, reporte para ingressar no... Reporte 20 milhas afastado. Ciência, patrulha 07. Oi, Salvador, cordial, boa tarde, eu vou no 620 com informação papá. Salvador, boa tarde, pastor 20. Voo no 620, sua identificação dessa vez, chegada Mari, para o nível 060, ajuste no 010. 0-0, via de chegada Mari, nível 060, quando possível direto e tato. Negativo, monte o perfil. Patrulha do Delta Fox, Delta Fox, mantenha corredor e reporte através de Paripe para ingressar corredor em Interlagos. Delta Fox. Passou 2-0, sua identificação. Patrulha do Salvador, passou 2-0. Passou 2-0, acione a identificação. Identificou, passou 2-0. Cinco milhas para Conde, contato radar, vou na Pro de Pérez para receber a chegada Pérez. Ajuste em Salvador, no 0-0, informe no ideal de descida. Então, agora para a descida, chegada bom, passou. Gente, bravo que é a terra, mantenha 507. 3217, tem restrições vista para 3.000 pés, ajuste no 010. Tem restrições, 3.000, 1.0, 1.0, 3217. Gente, reporte no através de buraquinho. O 7 prossiga direto base, reporte visual com a base. A Júlia Serra tem frequência livre para a coordenação. Tá. 3217, informa o tráfego 11 horas, 9 milhas, rumo nordeste, um papata 31, mantendo 1.500 pés. A gente tem o tráfego que quer, descendo sem restrições para 3.000, portanto 3.217. Então, 3217, tráfego foi superado, desça para 2.000 pés, ajuste no 010, está autorizado em LL, sector da pistão no 0, reporte estabilizado. 2.000 no 010, autorizado LL, sector A, reporte estabilizado, 3217. Papa Romeo November, Bravo Romeo, sem identificação. Vendo Bravo Romeo, 9 milhas para Coral, pelo contato radar. Foi na Pro de Mari para interceptar a chegada à Mari, ajuste no 010 e São Miguel de descida. Volta a foto. Você me torre no 895. 1895 graças. Gente, está autorizado para ser pela cidade baixa, reporte visual com Serra Índia Queen. Reportar o 3217, tráfego adicional 1h03, rumo nordeste, um helicóptero mantendo 500 pés, Robson 66 não irá interferir nossa aproximação. Gente, 3217. Voo no 620, desço para o nível 050. 050, 620. Vento 1 no 70 graus, 9 nós. Do localizador, 3217. Tá, 3217, complete com nós, time, torre no 895. 1895, ó. Passou 2-0, desça para o nível 050, ajuste no 010. para o 050 e 10, passando em 10. 9, chama táxi. Depois de mandar para o alvo, 9 menos. 12, 050. 43, controle, 1935. 1935. O 620 após o ITAP, desça para 2 mil pés, ajuste no 010, está autorizado ele a sair da pista no 0, reporte estabilizado. Autorizado, chegada via, no 010, vai reportar estabilizado, 620. 90 Bravo Romeu, desça para nível 060, ajuste no 010. São 360 pela esquerda. Está 3217, informa o tráfego com Papa Alfa 31 na sua esquerda, aproximadamente 3 milhas da cabeceira 17. Fazendo 360, não vai interferir com a sua aproximação. Sim, 3217. Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, Serra, tem frequência livre para pouso, Serra, Índia, com Índia. Frequência livre, graça, um excelente feriado, o Bravo, Serra, Serra. Eco, Delta Fox, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Sim. QNH 1010. Delta Fox. 1-1-8-9-5, partida 07. 1895 para o 07. 59, autonomia de 4 horas e meia. Parte militar? Afirmo. Gente, sem interferir com o eixo da 1-0, patrulha? Sem interferir com o eixo da 1-0, segue direto para o parte militar, o 07. Gente, inicialmente, reporta no Través Norte da Torre Salvador, patrulha 07. Reportará no seu Través Norte, o 07. Eco Delta Fox, pouso autorizado no 7, vento 1 no 50 graus, 8 nós. Delta Fox, livre pouso no 0. Sim, é isso, 3 1 5 5. Sim, confere, obrigado. É direita, Fox 1 no 2 1 no 1. Chamou o Sol, 2-1-9-3, 2-1-7. 66 pode prosseguir, então, até o ponto de espera? Afirmo, o gol 9-6-6 pode prosseguir até o ponto de espera via Pátio Índia, no ponto de espera Torre, 9-8-9-5, ajuste no 0-0. Pátio Índia, Torre 2-9-5, no 0-0, gol 9-6. Esse curva direita, proa 0-4-0, seu limite é o localizador. Dois, um, dois, sete, táxi via Alfa, reporta antes da Texas de Leite. Via Alfa, informa a Juliette, 3217. 966, pronto, ponto 0 da 1 já. Mantém a ponto de espera, mantém a posição. Mantém a ponto de espera, agora não é mesmo. Salvador, 3155, ataque, o POP de 163, 3 horas e 30, já do Almeida, alternativa, Galeão. 3155, aguarda pro ataque. Vale. A um Boeing da companhia que ultrapassou o ponto de espera, suba para 2.000 pés aguardando transferência, gol no 620. Sério? Gol no 966, a informação se ultrapassou o ponto de espera, agora manter a posição. É verdade, nós devemos ter ultrapassado 1,5 metro à frente, pelo que estimamos, mas estamos ainda com o trem principal sobre a marca, ou antes da marca. Gol no 620. Gente, suba para 2.000 pés, aguardando transferência para o controle. A inicial procedimento é aproximação perdida. Não tem como, tá bem longe, então. Gente, a instrução é que qualquer aeronave que ultrapassou o ponto de espera tem que remeter na final. É, tá continuando aqui, igual na 620. Desculpa, companheiro, eu passei 1 metro aqui da marca, viu? O TAM 3217 vai prosseguir via Juliette para o portão 02. Via Juliette para o 02. TAM 3217. Militar 07. O gol no 620 chama controle. 1 no 9 decimal 35. 1975. 06. Agora presente para o da base. Gente, confirme 1.000 pés até o destino? Controle Salvador, vou no 620. Até Yankee, confirme o controle, vai no 1.000 pés até o destino? Afirmativo, 1.000 pés até o destino. Eu estou conhecendo isso para alto, coordenador. Exato. Vou no 620, mantenha prontos, separa 2.000 pés, aguarde os vetores para o novo procedimento LS. Guardando os vetores, vou no 620. É 20, vetor ação para o nosso procedimento LS, curva direita, proa 180, seu limite é permanecer na proa por 3, por 10 milhas. Direita 180, vou no 620. Vamos. Papa Romeu, novembro, bravo, Romeu, deixa para 2.000 pés, ajuste no 0 no 0, autorizado LS, pode estabilizar. 2.000 pés, convida LS, para marcar privado LS, bravo. Decolagem no 0, gol no 9, né? 3.155, pode ser a 1.0, bravo. Faz a rolagem do gol, aliar e manter no 0, está 3.155. Faz a decolagem do gol, autorizado LS, manter no 0, 3.155. Zero vetoração, mantém 245, militar 0110. Sala 52, guardião, o patrulha 07. 07, chama na próxima regressão. E falhando com a nossa, fazer um panorâmico. Negativo, mantenha a vetoração conforme o controle. Pode cancelar o plano? A 20, informo que é o número 3 na aproximação. Na PR-324. Ah, gente. Foco de localizador, curva direita para o 060, reporte estabilizado. A 0 mesmo. Tomarei estabilizado, tá bom. Chamador, voa gol 1966, saída Pucã. Bruma 966, contato radar na decolagem. Com 9966, contato radar na decolagem, sobre a via saída PUCA para o nível 370. PUCA 370, bom nome. Zero ainda solicita prosseguir como número 3 pelo visual cancelando o plano, prosseguir pela linha do litoral? Senhor, aceita qualquer coisa agora, que depois que eu tive que arremeter por meio metro, eu estou topando qualquer parada. Então prossiga para o setor de Itapuã, prossiga até o farol da barra, modificado para o plano 53, é poste próximo ao farol da barra. A voa na proa do farol, voa no 6420, obrigado. 620, passa a escuta da companhia, por favor. Autorizado via chegada Mari, o ajuste chama 0 no 0 e informe no ideal de descida. Gente, desça para o nível 050. 050, passa ali. Deixa eu ver a 3,4. Sou 20, desça para 3 mil pés, ajuste no 010. 3 mil no 010, passa o 20. Oceané 6314 para Petrolina, Puca de Pá. Puca de Pá para Petrolina? Táxi no SAR 3567, 142 no POB, 1330, alterno Berlândia. SAR 3567 está autorizado, táxi até o ponto de espera da 10 via Índia, no ponto de espera Torre, no 895, ajuste no 010. 1010, via táxi via Índia, ponto de espera no 0. 1845. Linda 140, autorizado, reportamento estabilizado. Controle Salvador, boa tarde, TAN 3155 da EL. Pelo Quebec Sierra, da presente posição, faça um 360 com curva pela esquerda. 3155, contato radar da decolagem, mantenha a proa até 3 mil pés, após curva direita na proa de Leda. É autorizado em nível 320. E vai manter a proa até 3 mil após Leda, atenção para o 320, que é 3155. Marco 320, desça para 2 mil pés, você pode estabilizar. Descendo para 2 mil, pode estar estabilizado, pastor. Novembro, Bravo Romeu, chame torre 1895. 1895, Bravo. 3340 vai decolar da 10, curva esquerda, na Momo Nenim, transponder 5117, o controle sinal 35, chama 6314. O chama 6314, quanto é de metro correto, chama quando pronto. Chama. Pátio. É, mas não tá era, não sei onde eles vão mandar a gente. Parte geral a gente tem 3, o 4 e o 5. O novembro é Bravo Romeu. Tá, então. Vamos conseguir pra 10 mil. Não sei qual que é o pátio. Gente, cheque o trem, livre pouso 1 0. Vento 1 5 0 graus, 9 nós. Novembro é Bravo Romeu. Bravo Romeu. Estabilizado, passou 2 0. Passou 2-0, complexo na chama em torre 1895. Torre. Passou. Vai a proa de Mótima? Sem a proa de Leda até 3155. Aguarde a autorização do centro. Mantendo Leda até 3155. 1-9-6-6, chame centro Recife, 1-2-5-4-5, até 1-10-6-8-5. Também é confirmado, agora está estabilizado? 1-2-5-4-5, até 1-2-6-8-5. Sim, 2-5-4-5, 2-7-5, obrigado. Boa tarde. Patrulha. Boa noite. Após comprar norte, se afasta quantas milhas? Máximo 40 milhas. Gente, gente, então decola do pátio militar já comprou a norte, sem interferir com a 1-0? Pode ser. Gente, a porta é pronta para decolagem, patrulha. Tá pronto, patrulha. Gente, agora Alvorada, Patrulha 17. 2, Patrulha 0. Olá, Rotan 3567, pronto, ponto de espera, no 0. 3567, boa, mantém o ponto de espera. Mantém. Pastor 20, continua a aproximação, aguardando pista livre, QNH 1 no 0, 1 no 0. Passei na aproximação, aguardando pista, pastor. Patrulha 07, vento 140 graus 99, a porta fora do solo. Porta da fora do solo, pastor. 620 aqui pro, na lateral de Ondina. Sim, mas após Ondina aí, alonga um pouquinho após Farol da Barra, como se fosse prédio de Itaparica, para alongar, para ir direto uma reta final da pista 90, gol no 620. Vai ser aguardando então a orientação para girar direito. Sim, mas... Bravo Romeu, solo 59, 121 no 1, solo. 121 no 1, Romeu, atrás do Romeu. Pastor 20, tráfego ainda 9 estado, continua a aproximação, aguardando autorização. Aguarda autorização, pastor. Você vai aqui, acessar a final da 1-0, obrigado, 620. Só confirmando, o senhor é transporte de valor? Colado 59, patrulha 07, mantém a escuta aguardando transferência. 07. Serra Torre, 1895. 1935. Camarada 1935, 07. Castor 20, cheque trem, pouso autorizado, pistão 10, vento 150 graus, 8 nós. Para informação, o helicóptero que acabou de decolar do pátio militar com proa norte, não vai interferir com a sua aproximação. Passou 207, passado travado, é autorizado pouso. Estilo Quebec Serra, ingresso ao final do ano 7, a porta final de 3 milhas. A porta também visual com um helicóptero que acabou de decolar do pátio militar, comprou a norte, o sentido contrário da final do ano 7. Já 3567, autorizado a aliar e manter 1 no 0. Mantendo 0, 3567. Quebec Serra, tráfego já ultrapassado, reporta final de 3 milhas 17. Agora na lateral da aeronave, Vila Quebec Serra. Torre 1895. 10 com a torre 1895, boa tarde. Boa tarde. Vai prosseguir para pouso, filho Quebec Serra. Visual com campo, filho Quebec Serra. Afirmativo, lateral da Rima, visual, vou chegar. 7, tráfego ainda 9 estado, vento 150 graus, 8 nós, filho Quebec Serra. Chame a torre 1895. Obrigado, Ponce. Ponce, agradecida, azul 4205. Passarelo, solicitar boa etapa. Boa etapa, passarelo 2231. Obrigado. Afirmo, 4118 está autorizado com fim, nível 300, via Upzulu 21. Decola da pistola 0, após a decolagem, curva direita na saída Arbor, transição Elefa. Transponder 5104, controle 119, sinal 35. Azul 4118, quando é chamado correto, chama quando pronto no gate 03. Tá, pegou o Salvador, o cenário 635, boa tarde, informação papá, nível de voo 300, Guarulhos. O cenário 6355, prepara da Eulia da Morte, vá número 2 para cópia. Da Eulia da Morte, obrigado. Nossa, aqui você vê o senhor da Eulia da Morte. Mochilé 6355 para Guarulhos, saída da El, Lisa Motiva. Sigo o tráfego até o Pat 5, autorizado cruzamento da 17. Azul 4118 está autorizado no 03, chama ataque. Gente, mantenha condições visuais sobre voo e informe para regresso. 7, o moto está a bordo? Azul 4205, solicita a pegada de esquerda da formação, 20 graus da esquerda, sua 195. Livre de desvios, azul 4205. Gente, está pronto, cópia, o Papa Romeu, Papa Foco Charge 90. Afirmativo. Papa Romeu, Papa Foxtrot, November, está autorizado Brasília, nível 360, via Upzulu 107. Decola da pista 10, após a decolagem, curva direita na saída Arbor, transição Elefa. Transponder 5075, controle 119, sinal 35. Brasília, Decola da 10, tá bom, meu papá, Fox Trot, November, cotejamento correto, confirma o pátio pro EOB? Tá no pátio, tudo está, vou cortar na frente. Sim. Passaria 2231, desça para 2000 pés, ajuste no 011, está autorizado em aliança e pode estabilizar. 2000, mandaram a nova portaria estabilizada, passa mesmo. Tem 567, vou ir nessa da presente. Nessa da presente, Zan 3567. O Salvador, eu vou no 620, segurando a foto de sorte. Voo no 620, táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, pro 5, no 620. Azul 4205, enquanto quantas milhas para desvio? Mais exatamente 15 milhas, senhor. Sente. Controle Salvador, boa tarde, Papai Romeu, Papai Tango Romeu. Papa Romeu, Papa Tango Romeu, acione identificação, desça para o nível de voo 190, ajuste em Salvador 10111, via chegada BOF. 190, chegada BOF, solicita desvio à esquerda para evitar formações. Afirme a proa por quantas milhas, Papa Tango Romeu? Proa Sul 180 por 25 milhas. Sente, Papa Tango Romeu. informa o tráfego também fazendo desvios, posição 11 horas, 9 milhas mesmo, como sul, o ATS 72 passando nível 1 no 70, em descida. Está ciente do tráfego, meu tráfego de tempo, só para ter bom. Desça para 4 mil pés, ajuste no 0 ou nono. 4 mil, 4 2 0. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upazulu 10, Piraí. Decola da 10 após a decolagem, curva à direita na saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5107, controle 119.35. Autorizado 360, pela Upazulu 10, da El, Leda, Motiva, saída, Piraí, Upazulu 10. Curva C na direita, primeira decolagem. 1935, controle 5107, transponder 06355, forma que está na remota 14. Gente, só corrigindo a saída da El Leda Motiva. O Xalé 6355 copiou? Afirmo, cotejou. 360, aprisou 10, até Piraí, da El Leda Motiva. 1935, controle 5107, é o transponder, primeira curva direita. Xalame 355, corteja moto correto, chama quando pronto na remota no passo. Recontrar quando pronto, Xalame 355. Luiz, que eu acho que é bravo, prossiga. 7, direcionamento, chama pro táxi, Luiz, que eu acho que é bravo, para informação, o plano do senhor vence daqui a 5 minutos, tá, sente? Não, legal, pronto, 19h30, ciente, grato. PLS, passaria do 2231. Passaria 2231, complete final de chame, torre 1895. Obrigado. Torre de Salvador, Batari, passaria do 2231, fui LS, embaixo travado. Passaria do 2231, continua a aproximação, aguardando pista livre, que é negar no 0 ou no 1. Cliente, passareto. 355, pushback, acionamento na remota 1-4. O chamamento 355 está autorizado o pushback na 1-4, chama táxi. Chamar a táxi. ...205, informe sua indicada. Com a indicada de 212 nós. 2009, confirme. 215 nós. 2159, sente. Transformador da José Serra no ideal de ser. Então, José Serra, desça para 500 pés, ajusta no 019, reporte através de Picuaçu. Pouso no 0, vento 150 graus, 5 nós. Livre pouso, está embaixo travado, passaria do 2231. Azul 4118, decolado Azul 2, controle 1935. 1935, tá logo, obrigado. Xalame 327. O gerente dele, nós estamos com problema de minha aeronave, que tem um passageiro sem documento, sem documento, e eles estão querendo desembarcar, inclusive a Polícia Federal, que é o